Morri. Nope. Sumiu. E morreu. Tu é cego. Errou. Really, nigga? Surprise, motherfucker. And his name is John C. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, 2000 anos depois, 6 horas e meia depois, alguns centímetros depois, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, alguns momentos depois, uma eternidade depois, 3 dias depois, 12 segundos depois, 3:28 da manhã. 3 semanas depois, muitos meses depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Amanhã. Amanhã, com certeza. Um dia, quem sabe. Meia-noite naquele dia. 1 hora depois. 2 horas depois. Aguarde, por favor. Enquanto isso. 2 horas depois, 8 horas e 1 minuto. No dia seguinte, mais tarde, 20 minutos depois, 6 horas depois, depois de muito bate-boca,